possível, obviamente, como você falou, tem que haver investigação. O delegado Leonan Pinheiro, né, que está sempre à frente desses casos que envolvem os maltratos relacionados a animais, então certamente tem que ficar ciente dessa situação para tomar providências também, porque não pode continuar acontecendo isso, né? Não pode continuar acontecendo esse extermínio de cachorros aqui na cidade de Arapiraca. Verdade, Gilberto, 6:50 em Alagoas, e policiais da Operação Policial Litorânea integrada ao PLIT prenderam ontem, dia 10, um homem de 37 anos, acusado de tentar furtar a Igreja Bíblica Batista Esperança, localizada na rua Luiz Campos Teixeira, lá no bairro Ponta Verde. O Antônio de Pádua, que é coordenador da OPLIT, tem detalhes sobre o caso. A OPLIT, na madrugada de hoje, prendeu um indivíduo que vinha cometendo diversos arrombamentos e assaltos a estabelecimentos comerciais aqui na parte baixa de Maceió. Esse indivíduo, ele furtou e arrombou uma igreja somente no mês de dezembro 5 vezes. E na noite, na última madrugada, ele foi preso em flagrante ao tentar, mais uma vez, invadir a igreja e furtar os pertences que existiam dentro da igreja. Esse indivíduo já tem diversas passagens, no mínimo 16 passagens pela polícia, pelos crimes de furto e de roubo e de arrombamento também a estabelecimentos comerciais e residências. Um indivíduo bastante perigoso, onde a polícia, através da OPLIT, a Polícia Civil, através da OPLIT, estava tentando localizar esse sujeito. E após o acionamento do pastor da referida igreja, conseguimos lograr êxito na prisão desse indivíduo. Ele foi preso em flagrante, conduzido até a central de flagrantes, onde ele lá ficou preso e hoje possivelmente ficará, a justiça manterá a prisão dele através da audiência de custódia. 91, alerta geral, alerta geral. 6:52. Antes de chamar o Walter Gomes, a gente acaba de receber mais uma informação da nossa produção, Gilberto, em relação ao caso dos animais que foram mortos a tiros aqui em Arapiraca. A Polícia Civil já iniciou a investigação, é isso, Gilberto? Pois é, Clevânia, a Polícia Civil aqui de Alagoas está investigando a morte de vários cachorros, como a gente relatou agora há pouco, baleados com balas de .40 e envenenados, além de outros que ficaram feridos aqui na cidade de Arapiraca. O inquérito foi instaurado pelo delegado Humberto Couto Batista e um suspeito de cometer os crimes foi identificado, o agente da Polícia Civil, Zé Marcos, que informou que no dia 26 de novembro, a Delegacia de Polícia de Arapiraca recebeu informações sobre o caso. Abre aspas, há 15 dias, a delegacia tomou conhecimento de um fato ocorrido na rua 31 de março, esquina com a rua São Cristóvão, onde uma pessoa em um veículo branco baixou o vidro do carro, sacou uma pistola e disparou várias vezes contra os animais de rua que estavam no local. Fecha aspas, relatou o agente. Ainda segundo o agente, foi relatado que no dia anterior ao ocorrido, uma mulher havia sido mordida por um dos cães da rua. Na ocasião, o filho dela chegou em um veículo branco, portando uma arma de fogo e teria dito, abre aspas, aquela situação não vai mais ficar, aliás, aquela situação não vai ficar assim. Eu vou matar todos os cachorros de bala. Fecha aspas. O fato é, a Polícia Civil de Alagoas já instaurou inquérito para apurar esses ocorridos envolvendo mortes de cachorros de rua aqui na cidade de Arapiraca. Ok, Gilberto, agora 6:54, Walter Gomes, idoso é preso em flagrante por tráfico de drogas no sertão. Fala, Walter. Pois é, Clevane, é o que eu queria. Acionei vocês aí, mas ninguém me ouviu. O pirulito não me ajudou aí nessa empreitada. Desde a semana em que aconteceu os tiros no Primavera, nos cachorros, os 54 DP, aqui da Central de Polícia de Arapiraca, que é comandado pelo Dr. Humberto, delegado distrital, e é o delegado de área do Primavera, já investiga o caso. As investigações já avançaram. O doutor, inclusive, disse que não ia se pronunciar ainda sobre o caso, porque ainda tem testemunhas para serem ouvidas. E é importante que esta senhora que gravou o vídeo, que é a esposa de um sargento e, em tese, tem conhecimento da situação, ela também deva se oferecer para ser ouvida neste inquérito, já que nas redes sociais ela acusa a pessoa que teria atirado um outro militar nesses cães. Ainda mais agora com o caso de envenenamento de ontem. A coisa se torna muito mais grave e a Central de Polícia de Arapiraca de portas abertas. Terça, quarta e quinta, todos esses dias que é o plantão do 54 DP comandado pelo Dr. Humberto, ele está aqui com a equipe dele à disposição para receber qualquer denúncia neste sentido que compreende a área do Primavera e especificamente desse caso de maus tratos de animais. Não é preciso ficar acionando deputado, delegado lá de outra cidade, de outra região, porque já tem um delegado, no caso, aqui em Arapiraca, investigando isso, que fique bem claro, para depois dizer que a polícia aqui não está interessada no caso. De fato está e investiga com muito rigor toda esta história. Eu só gostaria de acrescentar isso. Agora, com relação a esse idoso, ele de 67 anos de idade, foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas lá no sertão de Alagoas, cidade de Delmiro Gouveia. A polícia informou que o suspeito foi detido durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio, que foi expedido pela Justiça Alagoana. E aí, na residência do idoso, a polícia encontrou cerca de 40 embalagens de maconha, além de dois aparelhos de telefones celulares e uma quantia de R$ 36,55. Após a prisão, ele foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Polícia, lá em Santana do Ipanema, onde foi lavrado o cumprimento de mandado de prisão em flagrante por homicídio e também por tráfico de drogas. E olha só, já eu vou trazer a informação. Aliás, já posso adiantar aqui, Clevânio, dizer que um homem de identidade não divulgada, ele foi detido, justamente espancado por populares na tarde de ontem, Rua São José, no bairro Alto do Cruzeiro, aqui na cidade de Arapiraca. De acordo com essas informações, o indivíduo estava pulando tudo quanto era muro de residência e metendo a mão grande, meu amigo. Moral da história. Ele foi aconselhado devidamente pelos populares. Levou uma corça, pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Resultado disso, a polícia foi acionada, é isso mesmo. E quando chegou lá, como já tinha passado o flagrante, o cara foi liberado, mas bem feito. Levou uma correção da bomba dos populares lá na Rua São José, lá no Alto do Cruzeiro. O povo está cansado de ser roubado todo dia, toda hora, por esses indivíduos aqui em Arapiraca, viu? Muitos deles disfarçados de morador em situação de rua. Bando de elementos, que coisa feia. Eu giro com a informação em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço. Vem com a gente, segue o líder. E também da panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Agora 6:58, Gilberto Júnior. Olha, ontem o Ministério Público do Estado de Alagoas acompanhou a incineração de diversos tipos de drogas na usina Santa Clotilde, na cidade de Rio Largo. A incineração acontece de forma periódica durante o ano. Foi incinerada uma certa quantidade de maconha, crack, cocaína, haxixe, rofinol, além de embalagens de papel seda, material utilizado para confeccionar o cigarro de maconha, lâminas e pochetes. A ação foi fiscalizada pela promotora de justiça, Marta Bueno, que desempenha suas atribuições no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Abre aspas, a incineração de drogas é resultado de um trabalho coletivo onde várias instituições atuam no combate ao tráfico de entorpecentes, como fiscal da lei. O Ministério Público atua nesses processos, fazendo a denúncia contra os acusados e, ao final dos trâmites, manifestando-se pela eliminação de todo o material apreendido que, até então, estava sob custódia da polícia. Promover essa incineração é uma das medidas para esse enfrentamento às organizações criminosas, fecha aspas, afirmou a promotora de justiça. E para fechar o alerta, eu trago a última de hoje do alerta geral. É que na manhã de ontem, dia 10, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, deflagrou a denominada Operação Atos, com o objetivo de combater a atuação de organização criminosa especializada na prática de contrabando de cigarros em Alagoas. Os policiais estiveram que cumprir oito, tiveram, na verdade, que cumprir 8 mandados de busca e apreensão nas cidades de Arapiraca, Limoeiro de Anadia e Paulo Afonso, na Bahia. As investigações tiveram início a partir das notícias que foram obtidas com o âmbito da operação da Polícia Federal, que foi deflagrada em 2020, que identificou e a atuação justamente desse grupo criminoso especializado em contrabando de cigarros, atuante no Rio Grande do Norte. Através da análise das informações que foram colhidas, de diligências que foram executadas e também o acompanhamento dos investigados, identificou-se o seguinte: o mesmo modus operandi estava sendo utilizado em Alagoas para o contrabando de cigarros. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos e aproximadamente R$250 mil em espécie, além da lavratura de 2 autos de prisão em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo. A operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é uma força-tarefa que foi criada por meio do Acordo de Cooperação Tática firmado em 2023, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal, a qual tem como objetivo ou por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violência no estado de Alagoas. Com essa, a gente fecha o Alerta Geral desta quarta-feira. Agora são 7:02. Comando 91, um jornal dinâmico, dinâmico e com compromisso de levar verdade. Comando 91. Comando 91. 7:02. Nós somos patrocinados pela Boa Terra, o melhor atendimento da cidade e da região. JR Gás, 25 anos, 50 mil em prêmios. Peça pelo 99692-2222 ou 0800-021-6060. Morada Construção, tudo para sua obra. Você encontra na Morada, do piso ao teto, em até 12 vezes sem juros para você pagar nos cartões. É só na Morada Construção, Rua Pedro Corrêa, no centro, aqui de Arapiraca. Rua 30 de Outubro, também no centro. Na Rua Brasília, aqui no bairro Brasília. E a nova loja da Morada Construção, na Rua José Emídio de Lima, no bairro Jardim Esperança. Entre, a morada é sua. E Azul Atacarejo, aqui tem preço e serviço. Rádio NN, a potência que faz a diferença. Aqui não estamos para brincadeira. Somos a única rádio com incríveis 60 mil watts. Cobrindo cada cantinho do estado de Alagoas. Poderosa, poderosa. Queremos que você vá mais longe com a gente, porque na NN a nossa potência é a garantia de que o ouvinte vai curtir a melhor programação onde quer que esteja. Seja no litoral, no sertão ou na capital, a Rádio NN está lá, presente e forte. Equipamentos de última geração, tecnologia de ponta para levar até você o melhor som. NN. Mais potência, mais alcance, mais qualidade. É por isso que somos primeiro lugar. E ponto final. No ar, o Momento Saúde do Hospital Ágape. Você sabe quando deve ir ao pronto atendimento? Febre alta, dores moderadas, dificuldade em respirar, vômitos ou diarreia persistente, ou até em cortes que precisam de avaliação médica. O pronto atendimento do Hospital Ágape está aberto 24 horas por dia, com médicos qualificados e toda a tecnologia de diagnósticos por imagem prontos para cuidar de você. AR-220, Arapiraca, Hospital Memorial Ágape. Responsável técnico, Dr. José Ulisses Pereira da Silva, CRM-AL-1739. Essa é a NN. FM. O jornalismo da NN está em todas as plataformas. No rádio, pelos 91.5 da NN. Com imagem pelo canal NN Play no YouTube. Ou no aplicativo NN Play, disponível na Apple Store e Play Store. Baixe agora mesmo. Tá de cara nova, com uma nova embalagem. Um branquinho gostoso.

Muito bem, são 7h10, está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN e também pelos nossos canais do YouTube, o NN Play e o NN Play Sports. Para você que está indo trabalhar, para você que está indo estudar, para você que está em casa aí descansando, muita gente descansando, um grande abraço para você. Está começando agora o Jogo Rápido desta quarta-feira. Iniciando falando do gigante, o Asa, que tem novidades, né? Contratou o Thiago Alagoano, falamos inclusive muito sobre a contratação do jogador ontem no Futebol Show, e quem vai trazer mais informações do Alvinegro, que inclusive entra em campo hoje, tem jogo treino contra a equipe do Santa Cruz, é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Bom dia pra você, tô chegando, tô na área, aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do gigante alagoano, o Asa, que realizou treinamentos durante essa semana. Na segunda-feira, realizou treinamento ontem, terça-feira, e ontem mesmo, a delegação alvinegra, composta por 23 jogadores, seguiram viagem para Pernambuco, para o jogo de hoje, às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, diante do Santa Cruz. Vale salientar que o jogo de hoje vai ser um jogo treino, não vai ser um amistoso, um em caráter de amistoso. De acordo com o que o Santa Cruz divulgou na imprensa pernambucana, vai ser um jogo treino onde ambas as equipes podem utilizar todos os jogadores. O Asa, por exemplo, relacionou 23 jogadores e o técnico Raniel Ribeiro deve fazer o que durante a partida de hoje? Deve utilizar dois times. Um inicia com um time, na segunda etapa ele começa a fazer as alterações para rodar todos os jogadores que ele levou, até porque é um período de observação. Nesse período de pré-temporada, os amistosos ou jogos treinos, os resultados pouco importam. O que vale é o treinador observar o desempenho, a performance da equipe dentro de campo, se está adaptada àquilo que ele vem fazendo durante os treinamentos. E certamente o Raniel Ribeiro vai fazer isso como fez no jogo passado contra a seleção amadora penedense, para poder observar mais os atletas, até porque dia 4 de janeiro já tem um jogo importante, que é a seletiva da Copa do Nordeste contra a equipe do Sergipe. Depois desse jogo treino de hoje contra o Santa Cruz, o Asa tem mais uma partida contra a equipe sub-20 do Zumbi, dia 14. Depois, o Asa vai, dia 23, enfrentar o Falcon. Esse é em caráter de amistoso. E dia 29, enfrenta também a equipe do Confiança. O detalhe negativo nessa semana, depois do jogo treino contra a Liga Amadora Penedense, é que o atacante Welber sentiu uma lesão no joelho. O Departamento de Saúde do Asa, ou seja, o Departamento Médico, capitaneado pelo Dr. Edmilson Filho, realizou os primeiros atendimentos no atleta e poupou o jogador. Ele não realizou treinamentos ontem, não vai seguir viagem com a delegação, porque sentiu uma lesão no joelho, mas ainda é muito precoce falar qualquer tipo de situação. O fato é que o jogador está lesionado com a situação no joelho, o que é preocupante também até nesse primeiro momento, porque não tem mais detalhes sobre a gravidade desta lesão. E para fechar essas informações aqui no Jogo Rápido, deu bingo ontem o que nós anunciamos, ou seja, o que eu anunciei durante a minha rede social, durante todo o dia de ontem, no meu Instagram e no Instagram do Top Esporte, a contratação do atacante Thiago Alagoano, que estava atuando na equipe da Jacuipense, pediu rescisão contratual, pediu liberação e o Asa já o contratou, já anunciou, inclusive, aliás, anunciou depois que nós divulgamos na rede social do Eduardo Cardeal no Instagram. O Asa fez esse anúncio porque já era tornado público, inclusive em todos os grupos, o gigante alagoano. O Asa ainda precisa de mais uma ou duas contratações. O Renan Mumbará, que está no mercado da bola em busca desses atletas. Com informações do gigante alagoano, Eduardo Cardeal, para o Jogo Rápido. Muito bem, 7h15, está aí as informações do Asa. Repetindo para o torcedor, o Asa entrar em campo hoje contra a equipe do Santa Cruz, no jogo treino lá na Arena de Pernambuco, às 16 horas. sem poder, obviamente, ter a presença do torcedor e também da imprensa, muito mais aquele jogo treino, como a gente já fala aqui, em características de poder mudar várias vezes. Às vezes esses jogos treinos, inclusive, tem até três tempos, né, para que os dois clubes, ou os dois times, melhor dizendo, e os técnicos tenham a possibilidade de ver todo o elenco jogando e fazendo alguns testes também. Então não é caráter de amistoso, é caráter de jogo treino o que vai acontecer hoje na Arena de Pernambuco entre Santa Cruz e Asa. E vamos direto agora a Maceió para falar com o Widerlan Araújo, que traz o seu comentário no programa de hoje. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, do Jogo Rápido, um grande abraço. Ontem debatemos sobre a forma como os clubes de Alagoas, eles seguem esta preparação visando o Campeonato Alagoano, que começa no dia 11 de janeiro. Estamos vendo algumas equipes no interior do estado, como é o caso do Murici, que tem anunciado o treinador, tem buscado também algumas alternativas, e as especulações são enormes. É importante colocar que as equipes de menor estrutura, aquelas que têm um menor capital para investimento na disputa do Campeonato Alagoano, essas equipes, elas buscam manter em uma linha de competitividade no Campeonato Alagoano o fator casa como um ponto determinante para alcançar a sua permanência. E nós, há duas semanas, falávamos aqui na nossa programação esportiva que, pela projeção que nós estávamos acompanhando em termos de movimentos neste planejamento dos dois times, Cururipe, Murici e Igaci estariam hoje com a missão de permanência no Campeonato Alagoano em 2025. O Murici, na maioria das vezes, surpreende. O Cururipe e o Igaci, que é a novidade do Campeonato Alagoano em 2025, porque retorna à competição depois de várias décadas fora dela, o Igaci terá essa missão de permanência. E o Cururipe, pelo pouco investimento que tem dentro do capital em que se exige na competição, também deve lutar para alcançar a sua permanência na competição. Outros times que têm calendário, como no caso o CSA, o CRB, o Asa, o próprio Penedense, esses times, eles disputam o Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas, tendo uma capacidade maior de ascensão. O CSE também entra nessa margem por conta de tudo aquilo que nós estamos acompanhando também neste crescimento do time de Palmeira dos Índios nestas duas últimas temporadas. E tirando esse contexto que nós estamos fazendo apenas uma projeção, é lá dentro que as coisas acontecem, a forma de operação de alguns times tem sido idêntica ao das últimas temporadas. O Murici, mais uma vez, tentando apostar em alguns jogadores que já foram em destaque no cenário futebolístico nacional, internacional, mas que já não estão atuando, como no caso o Elton Arábia, que foi citado ontem no Futebol Show como uma das prováveis contratações da equipe da Zona da Mata de Alagoas para a disputa do Campeonato Estadual. Ora, se levarmos em consideração que o Elton Arábia hoje é empresário, inclusive tem uma casa noturna aqui em Maceió, praticamente neste meio do ano para cá, eu diria que o atleta está muito mais concentrado no aspecto e o seu lado empreendedor, que é óbvio por conta de todo o investimento que é feito para manter uma casa noturna, do que até mesmo em voltar a atuar em grande estilo no cenário futebolístico local. Pode acontecer isso? Claro que pode. Já tivemos alguns casos aqui, por exemplo, em Maceió, em que o Júnior Amorim, depois de ter passado no CRP e no CSA, teve uma casa noturna também e conseguia saber equilibrar bem, mesmo com desvio, muitas vezes, de sua concentração, que seria para dentro das quatro linhas, mas para os negócios. Mas confesso que não vejo com bons olhos. Não são todos os seres humanos que conseguem saber separar aquilo que, de fato, pode ser considerado a prioridade para aquele momento, para tudo que uma instituição de futebol espera. E vamos acompanhar para ver se nesses resultados, nos movimentos que estão sendo feitos, nós teremos as novidades. É o velho sendo novo da equipe do Murici, buscando contratações que geram, querendo ou não, uma expectativa por conta do passado, mas que no presente elas têm muito mais a oportunidade de ser grande atrativo para o Campeonato Alagoano do que até mesmo uma promissora vida e ideia de sequência de suas carreiras no futebol profissional. Grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. À noite nós estaremos de volta trazendo mais informações do Futebol Show aqui na programação da NN. Muito bem, 7h20, o Canhão trazendo aí esse panorama dos clubes, especialmente do interior, né? As informações sobre as montagens dos elencos. Inclusive, vou trazer aqui, dentro do giro, agora de informações do futebol alagoano, especialmente o elenco do Coruripe. Coruripe que, na última segunda-feira, anunciou o seu elenco para a temporada de 2025. Os goleiros Tom, que estava no Bagé do Rio Grande do Sul e tem passagem pelo AS em 2016, mas não jogou, e o Adriel, do Aliança. Os laterais Christian, ex-belenense do Pará, e João Gnu, da base. O Max, que jogou no Coruripe esse ano, inclusive também jogou no Cruzeiro aqui de Alagoas, foi do Max os dois gols do acesso do Cruzeiro da segunda para a primeira divisão lá em 2021. E o Jefferson, ex-Vitória da Conquista da Bahia. Os zagueiros Luiz Bahia, ex-Parintins do Amazonas, João Vitor, ex-Dimensão Saúde, Rodrigo Paganelli, ex-Oeste Brasil do Paraná, Davi Dantas, ex-Maricá do Rio de Janeiro, e o Kaique, que é da base. Os volantes, Jair Amaral, que estava no Cruzeiro, inclusive fez uma cirurgia, estava parada há muito tempo, inclusive o Jair, viu? Ex-Cruzeiro aqui de Arapiraca, mas também, obviamente, com passagens no Coruripe. O Jair, ele foi campeão pelo Coruripe em 2014, pelo CRB, e ainda vai jogar aí após 10 anos, ele retorna ao Coruripe para essa temporada. Tem também o João Felipe, que estava no Zumbi, Carlos Rodrigo, ex-Igaci, Giovani Batata, ex-Cabense de Pernambuco, Luizinho e Kleberson da base. Os meias, Jucimar, ex-Zumbi, Alex Mineiro, ex-Piauí, e Juan Café, ex-Vitória da Conquista. Tem também os atacantes, Ju Alagoano, ex-Univap, lá de Apodi, do Rio Grande do Norte, Carlos Caaporã, ex-Cordino do Maranhão, Gabriel Mancha, ex-Igaci, mas também jogou no Coruripe esse ano, assim também como o Dudé, que estava jogando no futebol baiano, no Galícia, e é, inclusive, era piraquense, né? Cria do Aço, Dudé, vai jogar no Coruripe mais uma vez. O Elbert Batata, ex-Zumbi, Tony Love, do Bom Sucesso, ex-Bom Sucesso do Rio Grande do Rio de Janeiro, e o Kaique Santos, que estava também no Bagé. Esse é o elenco que o Coruripe anunciou na última segunda-feira. E agora, indo para Maceió, porque ontem a Rural passou lá no CRB, né? Inclusive a Barca, como é chamado isso no futebol. Foram 12 jogadores que foram desligados do clube. É claro que a palavra dispensado, para mim, não cabe em algumas situações. Por exemplo, o João Pedro. João Pedro não foi dispensado. Ele vai voltar para o Vitória, que é o clube dele. Então, estão desligados do CRB. Rian, lateral esquerdo. Getúlio, atacante. Chay, meio campista, que pertence ao Botafogo. Raí, Facundo Labandeira, que vai voltar para o seu time, então não é dispensa. Rafael Bilu, Wanderson, Cleiton, Simon, João Pedro, que volta para o Vitória, Mike e Marco Antônio. Esses 12 jogadores não ficarão no CRB para 2025. E segundo informações do nosso repórter Alan Jones, inclusive, alguns outros nomes podem também estar de saída do Galo. Ou seja, é uma reformulação muito grande para 2025. E outra informação é que o CRB deve fazer ou iniciar sua pré-temporada na última semana de dezembro. Vai iniciar uma pré-temporada, obviamente, e porque tem a obrigação de fazer isso por conta das férias dos jogadores, de forma mais atrasada, e vai reformular o elenco. Ou seja, pode ter certeza que dentro de campo o CRB vai ter um pouco de dificuldade no início de 2025. E aí vem aquilo que eu falo sobre o Campeonato Alagoano, da tabela do Asa. O Asa vai pegar um CRB sem estar bem fisicamente e dentro de uma reformulação muito grande. Então, vai levar um pouco de uma vantagem e, claro, vencendo o principal adversário no campeonato, vai ser bom para o Asa, porque vai colocar 3 pontos à frente. Mas aí, a gente vai trazendo informações, especialmente dentro do Futebol Show e da nossa programação, sobre essa reformulação do CRB e outras informações também dos outros clubes aqui de Alagoas. Eu já estava esquecendo, rapaz, do Muricy. O Muricy anunciou o novo técnico, Flávio Barros. É um cara muito experiente, tem 58 anos, já trabalhou no Muricy. Para quem conhece o Flávio, foi campeão, inclusive, em 2005 pelo Asa, aqui do Campeonato Alagoano, em 2007 pelo Coruripe também. Então é um cara muito rodado. No entanto, os últimos anos do Flávio não foram tão bons, mas é um técnico experiente. O Muricy anuncia o seu técnico. Ainda não anunciou nenhum jogador, mas quando o Muricy anuncia, é aquele bolo, né? Aquele balaio de jogadores de uma vez só, para iniciar toda a pré-temporada para 2025. Portanto, com esta informação, essa última informação, nós finalizamos o jogo rápido desta quarta-feira e voltaremos a falar de futebol dentro do Futebol Show, obviamente já com a informação de como foi o jogo treino entre Santa Cruz e Asa. Espero lá, grande abraço e bom dia para você. Jogo rápido, de volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Pitu, se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro, beba com moderação. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Rua Adrião Henrique da Silva 75, Jardim Tropical. Produtos Coringa, forte como povo nordestino. A L220-1644 Bom Sucesso. Supercred, a loja do dinheiro. Unicompra, aqui tem mais pra você. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Procure já uma filial mais próxima à sua casa ou ligue 3529-2324. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Rua Fernandes Lima, 320 Centro. Jeep Radar, a melhor Jeep da região. Avenida Governador Antônio Simeão Lameia Filho, 195A, Jardim Tropical, Faculdade Sesmac do Agreste, www.sesmac.edu.br. Governo de Alagoas, faz por você. Futebol NN Play. Comando 91, Rádio NN, Economia, Política, Esporte, as principais notícias da cidade, do estado, Brasil e mundo. Comando 91. Estamos de volta, já são 7:27 em Alagoas, 7:27. Olha, depois do jogo rápido, a gente vai dando sequência aqui ao programa até as 9:00 da manhã, destacando as principais notícias de Alagoas. Daqui a pouco tem Walter Gomes com as informações do trânsito. Bom, meu caro Gilberto Júnior, claro que já nós vamos ter aqui as manchetes dos principais jornais que circulam pelo Brasil, bem como também o giro geral, mas hoje tem a eleição na Assembleia Legislativa de Alagoas, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse assunto, né? Exatamente, daqui a pouquinho vamos falar sobre essa eleição que deve reeleger, pelo menos é o que tudo indica, o Marcelo Vitor para um quarto mandato à frente da Assembleia Legislativa. Não só ele, como toda a mesa diretora, né? É verdade. Agora, existe ainda uma situação que está sendo colocada através de dois parlamentares federais que não concordam com essa eleição. Um deles é o Alfredo Gaspar, né? Alfredo Gaspar, e o outro é o delegado Fábio Costa, que não concordam com esse quarto mandato e estão tentando impedir que haja essa eleição hoje na Assembleia Legislativa. A gente vai detalhar muito mais sobre esse assunto mais para frente, aqui dentro do Comando 91, meu caro Clevânio Henrique. Exatamente. E daqui a pouco também, Gilberto, vou trazer uma notícia aqui, o seguinte. A prefeita de Maribondo, Leopoldina Pedrosa, né? A família Pedrosa perdeu a eleição lá, né? O prefeito que vai assumir agora, a partir de janeiro. Detalhe é o seguinte, lá na cidade de Maribondo, aconteceu o seguinte. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei, que um projeto de lei para reajuste do salário da prefeita. Aí, o que é que acontece? Ela vetou. Não quero aumento. Aí a pergunta que não quer calar. Se ela fosse para mais um mandato, vetaria? Bom, mas tá. Eis a questão. Mas vetou. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse caso. É claro que esse veto pode ser derrubado na própria Câmara de Vereadores, né? Mas é no mínimo inusitado, né? Não é. Pois é, rapaz. 7:29 agora em Alagoas. Vamos às manchetes dos jornais que circulam em todo o Brasil no dia de hoje. Vamos lá. Comando 91. A notícia não para. Confira as manchetes dos principais jornais de Alagoas, Brasil e o mundo. Começando Começando com o jornal Folha de São Paulo, Lula faz cirurgia de emergência na cabeça e deve receber alta em uma semana. É o tema de capa do jornal Folha de São Paulo de hoje. O jornal Estado de São Paulo destaca: operado às pressas na cabeça, Lula não pretende se afastar. É a principal chamada do jornal Estado de São Paulo. O jornal Globo destaca ainda: Lula é operado às pressas para cessar hemorragia intracraniana. Principal tema de capa do jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro. O jornal Estado de Minas destaca: após cirurgia, Lula deve ficar na UTI por 2 dias. É destaque do Estado de Minas. O jornal Zero Hora de Porto Alegre, com alta prevista em uma semana, Lula não se afastará da presidência da República. Tema de capa do jornal Zero Hora de hoje. O jornal Diário Gaúcho destaca: após susto, Lula se recupera em hospital. Destaque do Diário Gaúcho. O jornal de Brasília: Lula passa bem, mas só deve ter alta na próxima semana. E ainda, dinheiro em espécie sai de linha. PT de Brasília rejeita corte no FCDF. Principais temas de capa do Jornal de Brasília. O jornal Correio Brasiliense destaca: FCDF está além da ideologia. É a manutenção da capital. Destaque principal do Correio Brasiliense. O jornal Folha de Pernambuco destaca: 9,9 mil vagas para cursos técnicos lá no estado de Pernambuco. E ainda, concessão de água já tem modelagem. Após cirurgia, Lula permanece na UTI. Novo pontilhão lá na Avenida Agamenon, isso lá na capital pernambucana, Recife. Começa o festival virtuoso lá na capital pernambucana também. São os principais temas de capa do jornal Folha de Pernambuco. O Jornal do Comércio, também de Pernambuco, destaca: presidente Lula sem comprometimento cerebral após cirurgia na cabeça. Governadores avançam na PEC da segurança. Homicídios caem no estado em novembro, isto está de Pernambuco. E Prefeitura do Recife abre pontilhão para aliviar trânsito na Agamenon. São destaques do Jornal do Comércio de Pernambuco. Diário de Pernambuco destaca: alimentos puxam alta de preços no mês de novembro. Principal tema de capa no Jornal Diário de Pernambuco de hoje. Já o Jornal à Tarde do Estado da Bahia destaca: casarões do Centro Histórico passarão por requalificação. É a principal chamada de capa do Jornal Baiano à Tarde. Ainda permanecendo na Bahia, Jornal Correio da Bahia: Salvador é top 3 do país em valorização imobiliária esse ano. É o tema de capa do Jornal Correio da Bahia. O Jornal Povo destaca: parcela única. Santa Casa e IJF receberão 19,1 milhões de reais do Ministério da Saúde. É o destaque do Jornal Povo. O povo lá do Ceará, né? Que destaca também: Jornal Diário do Nordeste, também lá do Ceará. Salário mínimo pode ser menor em 2025. Principal tema de capa no Jornal Diário do Nordeste de hoje. Vamos agora ao Jornal Alagoano Gazeta de Alagoas, que traz como principal chamada: PT de Alagoas. JHC se afasta do extremismo bolsonarista. Prefeito diz que saída do PL é especulação. Ainda no Jornal Gazeta de Alagoas, Lula faz cirurgia de emergência após hemorragia cerebral. E também, Livros celebra contribuições de Martins para o direito federal. Falando, obviamente, do ministro Humberto Martins. Destaques do Jornal Gazeta de Alagoas. Para fechar, com Tribuna Independente: juízes ameaçam aposentadoria se houver corte de super salários. É, ameaçando. Parece que cortou privilégio, aí já viu, né? Vamos aposentar. E ainda, estudo da UFAO confirma instabilidade no solo e recomenda realocação de moradores de Bebedouro. Assembleia Legislativa, hoje tem eleição lá para a eleição, para eleger a nova mesa diretora. Marcelo Vitor deve ser reeleito por unanimidade. No futebol, Botafogo encara hoje o Pachuca do México pela Copa Intercontinental. E ainda, presidente Lula passa bem e não terá sequela, diz médico. São os principais destaques aqui do jornal Tribuna Independente de hoje. Rádio NN. Aqui a notícia acontece primeiro. 7:36 agora em Alagoas. Nós somos patrocinados pela JR Gás. 25 anos, 50 mil prêmios. Olha aqui, 50 mil em prêmios, viu, gente? Não é 50 mil prêmios, não. 50 mil em prêmios, né? Peça pelo 99692-2222 ou 0800-021-6060. Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. Morada Construção, tudo para sua obra. Você encontra lá na Morada, do piso ao teto. Tem piso, tem revestimento, tem porcelanatos, louças sanitárias, a parte hidráulica e elétrica completa, tintas e muito mais. A Morada, que aceita todos os cartões e parcela em até 12 vezes. Eu falei 12 vezes e é sem juros. É top demais. E é só na Morada Construção. Então entre, a Morada é sua. Aliás, um abraço para o seu Erivan da Morada, para toda a equipe da Morada Construção, que sempre acompanha aqui o Comando 91, assim como toda a programação da Rádio NN. Bom trabalho para todo mundo a partir das 8 horas da manhã. A Morada já de portas abertas para atender você. Também conosco a Azul Atacarejo. Aqui tem preço e serviço. Comando 91. Comando 91. Agora, no Comando 91, o maior giro de notícias da sua manhã, com a melhor equipe de jornalismo do rádio alagoano. No ar, o Giro Geral. O governo publicou nesta terça-feira, dia 10, no Diário Oficial da União, uma portaria que tenta retomar o pagamento de emendas parlamentares até o fim do ano. O texto, apresentado pelo setor executivo, busca trazer seguranças jurídicas e atender às exigências que são apresentadas ou que foram apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A portaria publicada altera regras anteriores sobre a execução das emendas parlamentares. Entre as mudanças, o governo abre a possibilidade de pagamento das transferências especiais empenhadas ainda em 2024, antes da prestação, da apresentação de planos de trabalho. O prazo para o relatório com as explicações dos recursos vence no dia 31 de dezembro de 2024, mas a execução poderá ser feita antes disso. A capitão de mar e guerra e médica da Marinha, Gisele Mendes de Souza e Melo, que levou um tiro na cabeça dentro do Hospital Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio, teve sua morte confirmada ontem à tarde em nota divulgada às 17h20. A Marinha lamentou a morte da oficial. Gisele foi baleada na manhã de ontem, enquanto participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha, no interior do hospital. Naquele momento, segundo a PM, ocorria uma operação na comunidade do Gambá. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a médica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade aos sócios do laboratório PCS Salemi, envolvido no escândalo de contaminação de 6 pacientes por HIV após transplante de órgãos. A sexta Câmara Criminal concedeu habeas corpus a Matheus Vieira e Walter Vieira. Esse último é o tio do deputado federal, doutor Luizinho, ex-secretário estadual de Saúde. A decisão também é válida para Ivanilson Fernandes dos Santos e Jaqueline Iris de Assis, que também foram presos pela Polícia Civil durante as investigações contra a quadrilha. Novembro, inflação registra alta de 0,39%. Priscília Terenzo tem os detalhes. A inflação em novembro foi de 0,39% e ficou 0,17 ponto percentual abaixo da taxa de outubro. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 4,87%, acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. O resultado de novembro foi influenciado pelas altas em 3 dos 9 grupos pesquisados. Alimentação e bebidas teve o maior impacto, explica o gerente da pesquisa, André Almeida. No resultado desse mês, a maior variação e o maior impacto vieram de alimentação e bebidas, que subiu 1,55%. As carnes tiveram alta de mais de 8%, afetadas por uma menor disponibilidade de animais para abate, condições climáticas desfavoráveis ao longo de 2024 e um volume mais alto de exportações. Na sequência, o grupo transportes registrou alta de 0,89%, influenciado pela alta de mais de 22% nas passagens aéreas, e o grupo despesas pessoais avançou 1,43% por conta da alta nos preços do cigarro. Por outro lado, a maior queda registrada em novembro veio de habitação, com taxa de menos 1,53%. Segundo o IBGE, o resultado foi impactado pelo subitem energia elétrica residencial, que caiu 6,27% com a vigência da bandeira tarifária amarela a partir de 1º de novembro. O IBGE também divulgou o INPC. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor teve alta de 0,33% em novembro, 0,28 ponto percentual abaixo da taxa de outubro. Nos últimos 12 meses, o INPC acumula alta de 4,84%. Os próximos resultados do IPCA e do INPC referente a dezembro serão divulgados em 11 de janeiro. Rádio NN, se liga na hora. Agora 7h43, bom dia. Já baixou o aplicativo da NN? NN Play, NN Play. Disponível para Android e iOS. NN Play, NN Play. Baixe agora mesmo. Atenção, revendedora. Márcia Felipe aqui, ó. Vim falar de uma oportunidade incrível para você que já quer iniciar um negócio lucrando. Eu tô falando da Excelência Lingerie. No mercado há 26 anos, a marca de atacado traz o melhor em lingeries em geral e com opções para toda a família. Aproveite o valor promocional para abertura de cadastros e ainda ganhe brindes exclusivos. Seja um revendedor Excelência Lingerie, a lingerie de todos os corpos, a lingerie da Márcia Felipe. Vem comemorar 37 anos, São Luís, a escolha da sua família. Tem sorteio de uma casa e muitos prêmios pra você. Aproveite essa chance, você não pode perder. No centenário de Arapiraca, o presente é pra você. Vem pros 37 anos, São Luís, venha ver. Vem comemorar 37 anos, São Luís, a escolha da sua família. Supermercado São Luís. Loja 1 Baixão, Loja 2 Santa Edviges, Loja 3 Avenida Ceci Cunha, Loja 4 Cacimbas e Loja 5 na Boa Vista. Sempre NN. Dê o primeiro passo para ter sua casa própria. Invista na compra do seu lote no loteamento Jardim do Agreste. Entrada de apenas R$ 300 e parcelas que cabem no seu bolso. Vendas com Josivaldo Barros pelo 999040339. Jardim do Agreste. Últimos lotes. Loteamento Jardim do Agreste. Todo regularizado com água, energia, iluminação, ruas pavimentadas. A 2 minutos do centro de Craíbas, Alagoas. Rádio NN. Interaja na programação. WhatsApp 82996398389. Esse é o WhatsApp da NN. Aproveite as condições que só a Boa Terra tem para você e termine o ano com um Chevrolet 2025 zerinho na garagem. Onix LT, a partir de R$ 86.990 com taxa zero. Onix Plus LTZ, a partir de R$ 112.990 com usado na troca, taxa zero e emplacamento grátis. Tracker LT, a partir de R$ 129.990 com taxa zero e seu usado na troca. Venha aproveitar e faça sua proposta na Boa Terra, a líder Chevrolet em Alagoas. Paz no Trânsito começa por você. Morada 34 anos. Com desejo de crescer e com propósito de impulsionar o desenvolvimento, é que a Morada Construção está há 34 anos em Arapiraca. Colorimos sonhos, concretizamos conquistas. Nossos clientes estão marcados ao longo desses 34 anos. E passados todos esses anos, temos a certeza que a história da Morada Construção se confunde com o centenário da cidade de Arapiraca e de toda a região. Parabéns, Arapiraca, pelos seus 100 anos. Parabéns, Morada Construção. Visite-nos. Entre. A morada é sua. Para deixar a sua mesa cheia de cor e sabor, o São Luís traz as melhores ofertas do Hortifruti. Tomate quilo, R$ 2,39. Batatinha quilo, R$ 3,99. Macaxeira quilo, R$ 2,99. Cebola branca quilo, R$ 2,19. Cebola roxa quilo, R$ 2,49. Cenoura quilo, R$ 2,99. Manga tome quilo, R$ 1,99. Aproveite para encher o carrinho e concorrer ao prêmio de uma casa e mais 36 prêmios. Supermercado São Luís. Rádio NN. O jornalismo da NN está em todas as plataformas. No rádio, pelos 91.5 da NN. Com imagem pelo canal NN Play no YouTube. Ou no aplicativo NN Play, disponível na Apple Store e Play Store. Baixe agora mesmo. Sua manhã. Estamos de volta, agora 7 horas mais 47 minutos. Olha, gente, e hoje aconteceria um jogo treino entre o Asa e o Santa Cruz, lá de Pernambuco. Exatamente, aconteceria. Agora há pouco nós recebemos aqui uma nota da assessoria de imprensa do time do Asa dizendo o seguinte: o jogo treino entre Asa e Santa Cruz, que seria realizado nesta quarta-feira, dia 11, lá em Recife, foi cancelado. O ônibus contratado de uma empresa aqui de Arapiraca, que transportava a delegação do Asa para a capital pernambucana, apresentou problemas mecânicos e quebrou duas vezes durante o trajeto, o que viabilizou a continuidade da viagem devido ao avançado horário. A equipe retornou para Arapiraca e seguirá em treinamentos, normalmente, ao longo da semana. No próximo sábado, o Gigante fará um jogo treino no Fumeirão contra a equipe do Zumbi, que disputa a segunda, disputa, na verdade, a Copa Lagoas 2025. Aí o agradecimento pela compreensão de todos, a nota assinada aqui pela assessoria de imprensa do time do Asa, assessor de imprensa e o jornalista Nazário Júnior. Portanto, não vai mais ter o jogo. Quando quebrou, e aí ficou difícil, né? Tiveram que voltar para a cidade de Arapiraca. É uma pena, né? Esse jogo treino seria muito, muito interessante para o time do Asa hoje lá em Pernambuco, na Arena Pernambuco. São 7 horas mais 48 minutos. Ariane Guedes, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Clebano. Tudo bem contigo? Bom dia, Gilberto. Bom dia. Bom dia a todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Você tá bem? Tudo bem, graças tudo a Deus. Certinho. Tudo na paz. Quarta-feira. Como diria um amigo meu, tá tudo certo, feito beijo de bode. Vamos lá, aqui vai. Já rolando a nossa enquete, né? Desde as 5 horas da manhã, já dá um like aí para nossa audiência só subir. A enquete pergunta: a inteligência artificial é um perigo à humanidade? 76% está concordando, diz que sim, e 24% diz que não aqui, Clevânio, no nosso chat. Muito bem, tá legal. Ariane, já já você dá uma passadinha aí nas manchetes, nas mensagens, né, dos nossos internautas. E daqui a pouco também, rapaz, a Ariane Guedes vai trazer aqui uma notícia que o padre Fábio de Melo, ele contou que está sendo perseguido por stalker há 6 anos. Quer dizer, é a pessoa perseguindo o padre Fábio de Melo. Daqui a pouco a Ariane Guedes vai trazer essa informação para a gente aqui. Já já tem Walter Gomes também com as informações do trânsito. Já está no ponto, Walter? Vamos então para ele. Walter Gomes, já com as informações do trânsito ao lado do André Carlos no Superlink. Pois não, Walter? E trânsito com muita confusão, com gente metendo-se em prensados. Olha só, a exemplo de ontem, já tivemos aqui um caminhão que fechou um gol e amassou a lateral do veículo. Aí nessa muvuca aqui, foi embora, meu irmão, foi embora. Desceram aqui sentido a L-110, devem ter ido resolver toda a confusão lá na frente. Clevânio Henrique do céu. Ô, Gilberto Júnior de Nossa Senhora do Bom Conselho, pense no povo doido. É esse povo no trânsito da capital do Agreste Alagoano. Meu irmão, cada barbaridade que já presenciamos aqui. Quem está dentro da rotatória, em tese, tem a prioridade. E de fato é isso. Cara com um caminhão longo aqui, passando aqui. Já estava do lado da máquina amarela e a outra parte aqui. E uma mulher vinha na pista de lá e se meteu no imprensado, quase que era esmagada. Se o motorista do caminhão não fosse atento, porque num local como esse ele tem ponto cego para tudo quanto é lado, a mulher tinha sido imprensada no meio-fio e na ciclovia ali, rapaz. Ficou desesperada, buzinando, dando ré sem ter espaço para ter ré. Olha essa imagem aqui agora. Cidadão do ônibus, em tese a prioridade é dele, mas a fila lá está grande, ele está dando uma contemporizada ali, aguardando, deixando a turma passar, mas, meu amigo, pense num fuzuê, olha o tamanho dos brutos ali. Quem está na pista de lá, e não é que fica imprensado quando o caminhão, por exemplo, vai descer para 110, olha lá o carro branco e o Sienazinho. A sorte que o caminhão tanque, ele vai fazer a rotatória aqui, é como se fosse para a capital. Olha só o cidadão do lado da moto do caminhão tanque ali. Aí os carros passando na frente. E ele está praticamente ali do lado do caminhão. Se tivesse um pouquinho para trás, o motorista do caminhão tanque da BR não tinha visão nenhuma da motocicleta. Tem mais duas atrás que ele só vê se esticar o pescoço para olhar no retrovisor. Olha lá. O que o rapaz da moto teve... Ô, minha gente, pelo amor de Deus, deixa eu pedir uma coisa aqui para vocês. Quem estiver trafegando pela L-220... vindo sentido sertão BPRV para essa região aqui, se arrumar uma rua para as bandas, vá-se embora por lá, pelo amor de Deus. Não venha por aqui não, que a confusão está grande. E o resultado é porque, deixa eu explicar para quem está no rádio, está sem imagem. Início do recapeamento da 110. Ontem estavam fazendo a retirada do asfalto. Agora você já observa muitos trabalhadores aqui, muitos operários, já começando a colocar o asfalto. A pista está estreita, muitos cones aqui, tudo devidamente sinalizado. Mas é que o motorista, meu amigo, ele não compreende. Se o carro tivesse asa, daria um jeito. Acredito que mesmo assim, nessa muvuca aqui, ia ter congestionamento nos céus de Arapiraca. Mostra lá mais uma vez, André. A fila que está na 220. Está enorme. Está passando do chama e muito, chegando lá para as bandas da Folhinha. E o resultado é que quando chega aqui, é praticamente... Lembra do tempo do quebra-pote? Menino disputando confeito na tapa. É motorista disputando espaço aqui para passar um primeiro do que o outro. Eu nunca vi um negócio desse. Ô, meu Jesus Cristo do céu. Pense num povo doido, sem juízo. Olhe, deixa eu falar das situações que foram registradas nessas últimas 24 horas. Tivemos aquela de ontem, que está no plantão de ontem para hoje. Já contamos a história, deixa quieto. Foi mais um que aconteceu aqui. teve um acidente ontem envolvendo engavetamento. 3 automóveis. Região da 110, ali próximo da entrada do Coité do Noia. Um acidente na pista. Aí o carro vai chegando no local do acidente e breca para observar a situação. Aí vem um segundo e conseguiu parar. O terceiro não conseguiu. Já tinha um acidente, se transformou em 2 acidentes. Aí, pei, pei, pei, um atrás do outro. Resultado envolvendo aqui um golzinho nessa história de ontem. Teve um golzinho, teve também aqui um Voyage e também uma Besta Kia, que saíram batendo um no outro, apenas danos materiais, mas dá uma raiva desgramada, né, rapaz? Você tá parado ali porque tá obedecendo a sinalização de trânsito, aí vem um desavisado atrás e sai batendo em todo mundo. Foi uma confusão dos diabos. Esse fato foi registrado na noite de ontem, neste trecho da rodovia L-110, bem na entrada da cidade de Coité do Noia. Os carros trafegavam sentido Taquarana-Arapiraca. No entanto, o BPRV não soube informar o que teria acontecido no primeiro acidente, porque quando chegou lá não tinha mais ninguém. Só estavam os carros que bateram um atrás do outro e as vítimas do primeiro acidente já não estavam no local. Aí ficou o dito pelo não dito. Na manhã de hoje, atenção, Wellington Pirulito, um acidente com motocicleta, um casal caiu, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Coloque as imagens para quem está no NN Play. Esse fato foi registrado por volta das 6h50, pouquinho antes das 7 horas da manhã, na região ali do bairro Bom Sucesso, trecho da L-115, quase na entrada do residencial Nossa Senhora Aparecida. A equipe do BPRV não foi acionada para este sinistro, portanto, não temos detalhes de como a situação aconteceu. A nossa equipe foi até o local, chegou lá, só tinha os galhos de árvores que tinham colocado para sinalizar a rodovia. Ou seja, quando a gente observa todo esse cenário, o trânsito na capital do Agreste Alagoano na manhã de hoje, nas principais entradas e saídas, está desse jeito. Tá como o capeta gosta. Muita gente maluca querendo chegar primeiro do que o outro, provocando esbarrões, batidas e discussões. Lá ele, bem longe, pelo amor de Jesus Cristo. Com essa informação, eu giro em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço. Mostra a imagem lá, André. Azul Atacarejo, onde você compra tudo que você precisa pelo menor preço da cidade. E também em nome da Panificadora São Jerônimo. A Panificadora São Jerônimo está com a baita de uma promoção. É a promoção Natal Mais Feliz, minha gente, que vai sortear vários prêmios para você dia 20 de dezembro. Simples, muito simples, as compras a partir de R$ 5,00. Você compra a partir de R$ 5,00, coloca o cupom na urna e é só esperar pelo 20 de dezembro e partir para o abraço. Clevânio Henrique, não passe por aqui não, Clevânio, pelo amor de Cristo. Na sua NN 91.5. A notícia não para. Agora são 7 horas mais 58 minutos. Deixa a imagem aí, por gentileza, um pouquinho. Para poder, aí, interessante aí essa imagem, ó, ali agora. Ó, quem está vindo pela L220, para quem está aqui no NN Play, pela 220, e precisa pegar a L110, que é também conhecida como Rodovia Geral do Cajueiro, sentido ao Trevo Padre Jefferson de Carvalho. No trevo do BPRV, nesse sentido de quem está vindo pela 220 para pegar a 110, só complementando as informações do Walter Gomes, está sendo feito o recapeamento asfáltico e uma faixa, duas faixas, na verdade, da pista, duas faixas estão sendo ocupadas por máquinas e homens trabalhando. Por isso que essa lentidão no trânsito, mas é uma lentidão que é necessária acontecer, porque trata-se do recapeamento para o melhoramento asfáltico nessa região aí, do trevo da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, Rodoviária Estadual. Para quem está vindo pela L-220, sentido a 110, sentido trevo Padre Jefferson. Isso acontece também para quem está vindo, por exemplo, da 110 ou pela 220 para pegar a rotatória da Polícia Rodoviária sentido a L-110. Por isso, essa lentidão no trânsito. O trânsito aí está, neste momento, a gente observa com as imagens do André Carlos, o talento, o trânsito para quem está vindo pela L220, ali na altura do Trevo, não é? Então, por conta disso, há toda essa movimentação e, obviamente, a gente repete aqui. É necessário que aconteça, porque trata-se de um recapeamento. Então, motoristas que pegam essa rodovia que falamos há pouco aqui, ou essas rodovias, porque trata-se de duas rodovias, a L110 e a L220, dirijam com cuidado, com cautela nessa região para evitar qualquer tipo de acidente. O que me chama a atenção também é porque nós estamos num trevo onde tem um posto da Polícia Rodoviária Estadual e aí a gente não vê, por exemplo, nenhum agente ali, tipo, orientando o trânsito, dando uma organizada ali para evitar qualquer tipo de transtorno, de acidente, caso aconteça um mais apressado do que o outro, enfim, outro detalhe. Não é tese, isso é lei. Está na lei de trânsito. Quem está dentro da rotatória tem preferência. Então, quem está entrando na rotatória precisa parar para quem está na rotatória fazer essa movimentação e seguir em frente. Não adianta, por exemplo, você vem dentro da rotatória, como a gente viu uma imagem há pouco, né, trazida pelo André Carlos aqui com o Walter Gomes, onde um motorista de ônibus que estava dentro da rotatória parou para que outros veículos pudessem ir. Isso não é bom, porque ele pode, inclusive, para por educação, mas pode provocar um acidente. Porque outros veículos que vêm também dentro da rotatória, obedecendo a lei, não vão parar. Então é preciso que haja também essa consciência por parte de cada condutor de veículo. Gente, dentro da rotatória, o veículo tem prioridade. Seja veículo leve, seja utilitário, seja veículo pesado, seja motocicleta, dentro da rotatória é lei, é preferência. Quem vai entrando na rotatória tem que aguardar para que haja essa fluidez melhor do trânsito. Apenas essa pequena orientação aqui. E por falar em trânsito ainda, Gilberto, recebemos hoje logo cedo uma imagem, um vídeo. Eu vou pedir o companheiro Wellington Pirulito para que, por gentileza, põe na tela para quem está acompanhando agora no NN Play, ali no trevo chamado Trevo da Igrejinha, na Pio 12 com a L220. Ali é o seguinte, Gilberto, quem está vindo da Pio 12 sentido a L220, não é mais permitido que venha em linha reta até a L220. Ali tem um desvio, então tem que pegar esse desvio para sair por trás do posto e pegar esse desvio. Só que os caras não estão obedecendo isso. Nós temos um vídeo, inclusive, com áudio, né, o Pirulito? Dá para você pôr aí com áudio? Vamos ouvir, vamos. Mas ontem teve um acidentezinho aqui, ó, que é a placa pare. Aqui dá sentido a L220, a duplicação, cruzamentozinho aqui, ó, proibido, né? E aqui a bagaceira, ó, provavelmente alguém vinha com uns pãozinhos, ou de moto ou de bicicleta, eu não sei, eu sei que a porrada foi grande, viu? Olha pra aqui, ali marca de freada. Ixi. Aqui, próximo da igrejinha. Pois é, esse é um internauta que está, mandou o vídeo pra gente, né, Gilberto e Ariane? Mandou o vídeo pra gente aqui e tem uma imagem, né, Pirulito, uma foto, onde ele observa e ele flagra o Gilberto, Ariane e amigos que acompanham aqui. Ali, né? Um condutor de motocicleta pegando justamente o sentido proibido. Tá lá uma placa, ó. Se você colocar lá, se ele baixa um pouco mais a imagem, vê, Léo. Placa de proibido seguir em frente. O cara tá seguindo sem problema nenhum, tá indo embora. Quer dizer, imprudência no trânsito. Aí, por que aconteceu o acidente? Por imprudência no trânsito, Gilberto. Pois é, não tem nem mais o que falar. O senhor, com sua sapiência, descreveu muito bem o que tem acontecido. Muito, né? Tem acontecido muito bem no trânsito aqui de Arapiraca. E essa questão da igrejinha é um problema crônico aqui na cidade de Arapiraca, infelizmente. E às vezes a gente fica falando aqui, mas tem que mudar o trânsito, mas tem que fechar tal situação. Olha, por mais que a SMTT trabalhe, o mau condutor, ele vai sempre encontrar uma forma de burlar a sinalização para encontrar uma vantagem, para ganhar um segundo que seja, para economizar um ml de combustível que seja. Infelizmente, o mau condutor, ele vai continuar causando acidentes independente da sinalização. Infelizmente, é assim que acontece. Agora, obviamente que a SMTT, seja o BPRV, a depender da área que cada um tem por obrigação fiscalizada, tem que fazer o trabalho de fiscalização, né, também. Ô, Alberto, volta essa foto aí do cara com a moto no, na contramão. Aliás, no sentido, tem nesse vídeo que você começou, pelo menos, parece que tem lindo. E parece que ele tá sem capacete, é? Deixa eu ver se dá pra visualizar. Parece que o cara tá sem capacete. Tá sem capacete. Tá sem capacete. Ó, além de estar num perímetro que não é permitido, ele está indo numa via onde tá lá a placa, tá lá, ó, indicando lá, ó, proibido seguir em frente. O cara tá indo de moto e ainda por cima sem capacete. Imagine aí, não é? Então, isso, gente, é imprudência. Tá colocando a sua própria vida em risco e de outras. Não é verdade? É. Então, isso é imprudência no trânsito. Então, gente, ó, você vai tratar de moto, poxa, usa capacete. É o único equipamento de segurança. Não é? Porque o capacete é um equipamento de segurança, é um item de proteção individual. É um EPI, né? Isso. Um equipamento de proteção individual, o capacete. Muita gente usa capacete no cotovelo. Se fosse cotovelo, não seria capacete. E tem que ser dois, né? Não é? Tem que ser dois, na verdade. Então, assim, usa capacete no cotovelo. Aí eu lembro de um determinado médico que estava de plantão em um determinado hospital de trauma, e aí chegou um camarada acidentado lá de queda de moto, todo arrebentado, cabeça rachada, aquela bagaceira terrível. Aí ele olhou pro cara e disse, se preocupe não, viu? Você tá todo arrebentado, agora seu cotovelo tá filé. Ele estava com um capacete no cotovelo. E tem equipamento próprio para proteger cotovelo e joelho, viu? E não também. É o capacete, isso, né? Isso, não é o capacete. O capacete, gente, é um equipamento de proteção individual. Então, é obrigatório você usar, porque você está protegendo a sua vida. Quantas pessoas já perderam a vida porque estavam conduzindo motocicleta e sofreram acidentes, estavam sem capacete. E muitas vidas foram salvas também porque o condutor estava de capacete. E além de colocar o capacete, é importante afivelar o capacete, sim, né? Não só bem colocou. Tem que estar afivelado, né? Muito bem. Jugular é. Isso. Como é que chama lá? O... Jugular. Jugular, segundo o especialista isso. Edmilson Melo. Exatamente. Porque às vezes quando não prende ali na jugular, cai e o capacete sai, né? Olha, Edmilson é uma prova viva. Sofreu um acidente, arrebentou-se todo, mas também é já, depois de um intervalo. Nós somos patrocinados pela Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. Também nome de JR Gás, 25 anos, 50 mil em prêmios. Peça pelo 99692-2222 ou 0800-21-6060. Morada Construção, tudo para sua obra, tem na Morada do Piso ao Teto. Vai lá na Morada que já está de portas abertas para atender você em 4 endereços. Rua Pedro Corrêa, no centro aqui de Arapiraca, Rua 30 de Outubro também no centro, na Rua Brasília, aqui no bairro Brasília, tem também Morada Construção e a nova loja da Morada Construção na Rua José Emídio de Lima, no bairro Jardim Esperança. A Morada aceita todos os cartões, parcela em até 12 vezes e o melhor, é sem juros, então entre. A Morada é sua. Azul Atacarejo, aqui tem preço e serviço. E Hospital Memorial Ágape, cuidado e excelência para você e sua família. Ligue 82-3076-0123. 8 e 8. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. Rádio NN. A número 1. Disparada. Disparada. Em primeiro lugar. Quando o governo de Alagoas promete, o governo de Alagoas faz. Creches Cria. Prometeu e fez. Programa Correria. Prometeu e fez. Valorização dos servidores públicos. Prometeu e fez. Aumento do cartão Escola 10. Prometeu e fez. Duplicações e novas estradas. Prometeu e fez. Mas o governo de Alagoas foi ainda ainda mais longe. Fez até o que não prometeu. Alça viária em Campo Alegre. Não prometeu e fez. Reforma de 60 escolas estaduais. Não prometeu e fez. Acessos novos em 12 cidades. Não prometeu e fez. Programa Alagoas Sem Fome. Não prometeu e fez. É o governo que faz, faz, faz por você. Faz, faz, faz, faz. No ar, o Momento Saúde do Hospital Ágape. Você sabe quando deve ir ao pronto atendimento? Febre alta, dores moderadas, dificuldade em respirar, vômitos ou diarreia persistente, ou até em cortes que precisam de avaliação médica. O pronto atendimento do Hospital Ágape está aberto 24 horas por dia, com médicos qualificados e toda a tecnologia de diagnósticos por imagem prontos para cuidar de você. AR 220, Arapiraca, Hospital Memorial Ágape. Responsável técnico Dr. José Ulisses Pereira da Silva, CRM AR 1739. Yeah, Nene Play. Que é Josiel, Pontal do Peba, Evandro Henrique e a galera aí, tudo. Bom dia. Estou colado aqui no programa, né? Todos os dias. Em todo o estado. A rádio que pega em todo o estado. Claro que é NN. Aproveite as condições que só a Boa Terra tem para você e termine o ano com um Chevrolet 2025 zerinho na garagem. Onix LT, a partir de R$ 86.990 com taxa zero. Onix Plus LTZ, a partir de R$ 112.990 com usado na troca, taxa zero e emplacamento grátis. Tracker LT, a partir de R$ 129.990 com taxa zero e seu usado na troca. Venha aproveitar e faça sua proposta na Boa Terra, a líder Chevrolet em Alagoas. Paz no Trânsito começa por você. Para deixar a sua mesa cheia de cor e sabor, o São Luís traz as melhores ofertas do Hortifruti. Banana prata quilo, R$ 2,79. Banana nanica quilo, R$ 2,99. Melão espanhol quilo, R$ 2,69. Batata doce quilo, R$ 3,79. Melancia quilo, R$ 1,79. Limão quilo, R$ 3,49. Laranja pera quilo, R$ 3,99. Aproveite para encher o carrinho e concorrer ao prêmio de uma casa e mais 36 prêmios. Supermercado São Luís. Conquiste uma base sólida para o sucesso acadêmico com o centro especializado Prepara Cérebro. Prepare-se para as provas do IFAL, Colégio Militar, concursos públicos com os melhores professores. Conquiste uma base sólida para o sucesso acadêmico com o centro especializado Prepara Cérebro. Aprimore seu conhecimento com reforço escolar do Fundamental 1 ao Ensino Médio. Prepara Cérebro, ajudando nossos alunos a conquistar aprovação e superar desafios. Fale com a gente pelo 996836720. Siga-nos no Instagram. Os melhores ouvintes. Estou ouvindo. Eu também. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ligado. Tô ligado. Todo mundo tá ligado. Olá, eu sou o Felipe, falo do bairro Boa Vista, NN é show. Todo mundo tá ligado. Olá, eu sou Caim, do bairro Cacimbas, e eu também tô ligado na NN. Olá, eu sou Leandro, falo do bairro Boa Vista, e só escuta a NN, é melhor de Arapiraca. A rádio mais ouvida. Pra todo mundo. Todo mundo. Uau! Ligado na NN. O jornalismo da NN está em todas as plataformas. No rádio, pelos 91.5 da NN. Com imagem pelo canal NN Play no YouTube. Ou no aplicativo NN Play, disponível na Apple Store e Play Store. Baixe agora mesmo. ZYS 315, 91.5 MHz. Rádio NN, 60 mil watts de potência. Arapiraca, Alagoas. A número 1 NN. Rádio NN. Estamos de volta, são 8 horas mais 14 minutos agora. Bom, antes de qualquer coisa, Ariane Guedes, hoje é dia de oportunidade de emprego mais uma vez, não é? Também. Tem muita gente querendo saber se tem alguma oportunidade, se tem alguma vaga. O ano está acabando. Lá no Cine, o ano está acabando, muita gente quer... que está desempregada, quer começar trabalhar, 2025, quer começar 2025. Trabalhando é importante, o trabalho dignifica o homem, né? Com certeza. O que é que temos de vagas Vamos aí? Vamos lá. Vamos à vinhetinha. Agora, no Comando 91. Oportunidade de emprego. Vamos às vagas aqui do Cine Arapiraca, Casa Integrada do Trabalho. Duas vagas femininas para recepcionista. Pede o ensino médio completo, experiência de 6 meses não comprovada em carteira. Tem que ter experiência com atendimento ao público e informática. 10 vagas masculinas para auxiliar de carga e descarga. Pede o ensino fundamental completo, aliás, incompleto e sem experiência comprovada. Mais uma vaga para ambos os sexos, para professor de inglês, para o fundamental 1 e educação infantil. Pede o ensino superior incompleto a partir do 6º período. Experiência também de 6 meses não comprovada em carteira. Mais uma vaga feminina para auxiliar de serviços gerais. Pede o ensino fundamental completo. Também experiência de 6 meses não comprovada em carteira. Mais uma vaga aqui para ambos os sexos. Para ajudante de cabeleireiro, pede o ensino médio completo, experiência de 6 meses comprovada em carteira. Precisa ser MEI, é vaga para ambos os sexos. Mais uma vaga também para ambos os sexos. Precisa ser MEI para escovista. Pede o ensino médio completo, experiência de 6 meses comprovada em carteira. Mais 5 vagas aqui para ambos os sexos, para vendedor interno. Pede o ensino médio completo, experiência de 6 meses não comprovada em carteira. 1 vaga agora feminina para assistente financeiro. Pede o ensino médio completo, também experiência de 6 meses comprovada em carteira. Tem que ter também curso de informática. 1 vaga masculina para agente de microcrédito. Pede o ensino médio completo, experiência de 6 meses não comprovada em carteira. E 1 última vaga feminina para auxiliar de cozinha. Ensino fundamental completo e pede também experiência de 6 meses não comprovada em carteira. Portanto, as vagas para hoje, quarta-feira, lá no Cine Arapiraca. Atendendo já agora, a partir das 8, segue até as 14 horas, de segunda a sexta-feira, na Rua Godilho de Castro, número 1234, no centro de Arapiraca, vizinho ao Sebrae. Tem telefone aqui também, um número para contato, que é o 981-80-6054, 981-80-6054. Boa sorte. Muito bem, tá legal, boa sorte para você. 8:17 agora. Gilberto Júnior, a liberação do 13º salário dos servidores estaduais injeta mais de 214 milhões de reais na economia alagoana, é isso? Pois é, isso é bom para o comércio, né? O comércio local, obviamente, que nesse final de ano, como acontece em todos os finais de ano, querem vender um pouco mais até para suprir uma diminuição nas vendas do restante do ano. Então, a gente que trabalha com comércio, ou quem trabalha com comércio, obviamente, pensa que esse dinheiro que é injetado com o 13º, seja do servidor público ou das empresas privadas, vai dar uma aquecida, obviamente, nas vendas. E o governo do estado aqui de Alagoas injetou mais de 214 milhões de reais na economia alagoana com a liberação do 13º salário, a outra parte do 13º salário que aconteceu ontem, né? A última parcela do 13º salário dos servidores públicos ativos, aposentados e também pensionistas. A Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, também confirmou para o próximo dia 20, o pagamento antecipado do salário de dezembro. Pois é, salário de dezembro deve cair já no dia 20, viu? 5 dias antes do Natal, a liberação de 3 folhas salariais em menos de 30 dias foi anunciada pelo governador Paulo Dantas e pela secretária de Estado da Fazenda, Renata dos Santos, em 25 de novembro. No dia seguinte, o governo de Alagoas, do estado de Alagoas, efetuou o pagamento daquele mês trabalhado, né? Isso, 25 de novembro. Então já saiu o salário do mês de novembro. A decisão de pagar 3 folhas em menos de um mês também foi adotada pelo governador Paulo Dantas no ano passado, viu? Abre aspas aqui para o que falou o governador. Nós vamos cumprir todos os nossos compromissos com os servidores públicos no ano de 2024. E essas 3 folhas representam 1.350 milhões de reais, contemplando praticamente 100 mil servidores públicos do estado de Alagoas. E tome servidor público, viu? 100 mil servidores públicos do estado de Alagoas, fecha aspas, disse Paulo Dantas, quando do anúncio do pagamento dessas três folhas. A primeira em 25 de novembro, a última agora dessas três, dia 20 de dezembro, ou seja, compreendendo aí cerca de 25 dias para pagar três folhas, né? E o interessante também, Gilberto, que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, claro, repito aqui, pagamento em dia é obrigação. Não é favor nenhum. Agora, o que o governo do estado tem feito, o governador Paulo Dantas tem feito, é muito interessante a gente destacar aqui. Ele tem pago, assim também como a Prefeitura de Arapiraca, tem mantido isso. Pago o mês trabalhado dentro do mês. Então, isso é muito interessante e muito importante também para o servidor e, obviamente, para a circulação do dinheiro, né, no estado. Um incremento agora de mais de 214 milhões de reais na economia alagoana. Isso é muito bom. Todos os setores movimentam, né, esse dinheiro. É restaurante, é setor de lojas, é serviços, tudo movimenta. Então, o dinheiro movimenta muito no estado com essa incrementação desse recurso através do pagamento da segunda parcela do 13º salário para os servidores. 8:21. Junto a isso, ainda tem o pagamento também por parte das prefeituras, muitos servidores públicos. Aí tem as empresas privadas também que já pagaram uma parcela e outras vão pagar ainda a segunda parcela, quem não pagou na totalidade. Então, tem essa outras situação. Outras já pagaram tudo, né? É verdade. Então, tem essa situação toda que ajuda muito a aquecer a economia estadual e, consequentemente, sobretudo o comércio, né, que espera ansiosamente pelo mês de dezembro, viu? É verdade. 8:20. Ô, Clevani, tem um ouvinte aqui que quer fazer um apelo no nosso chat. Quer fazer um apelo aqui, é o Marcos André, diz bom dia a todos. Faço um clamor para casal. Estamos há quase 2 meses com problemas de água. Falam que vão resolver. Casal, pelo amor de Deus, vejo o problema do residencial Mundo Novo. Um clamor já. Atenção, né, há 2 meses. Mundo Novo está sem água há 2 meses, né? Casal, por favor, alguém dê uma resposta aí, o que é que pode fazer? É um problema que é recorrente. Eu tô achando que é mais fácil descobrir qual o bairro que tem água do que o que não tem, viu? Porque é uma quantidade. É coisa, né, rapaz? Absurdo. É recorrente, né? Segunda maior cidade do estado de Alagoas, economicamente falando, a maior cidade do interior do estado e, lamentavelmente, passamos por situações complicadas também no que se refere ao abastecimento de água. É uma coisa, assim, impressionante. 8:22, a Thaisa Bibi já chegou por aqui, a deliciosa, vai trazer as manchetes do NR1. Ela disse que não está muito deliciosa. E outra coisa, ela tá, parece que ela está meio política, assim, porque será? 2 dias de promessa e até agora nada, meu amigo. Não cumpriu. Até promessa não cumprida, ela vai dar mais uma explicação. Será que ela preparou a nota técnica? Provavelmente. Ontem ela deu uma desculpazinha assim que parecia coisa de prefeitura. E foi, né? Muito bem. Já ela vai trazer a nota técnica, porque que não cumpriu com o acordo, mas tudo bem, não é? Vamos embora. 8:23 agora, daqui a pouco a gente traz mais informações, mas agora tem a Thaisa Bibi com os destaques do NN1. Bom dia, Bibi. Bom dia a todos os ouvintes. A nota técnica que em minha defesa eu estou em crise de tireoide, então não tenho vontade de fazer nada. Eita, o ferro Deus. Eu tenho, dois. Um a vapor, tem aquele vapor que é mais fácil. E outra brasa. E tem o ferro tradicional. Brasa eu tenho no sítio, mas lá em Pessoal. Mas não tem controle, né? Ele não faz sozinho. Aí eu não, o que eu não tenho é vontade de passar a farda. Mas até sexta-feira, com fé em Deus, é Felipe. Felipe, por favor, passe a farda da Bibi. Viu, boy Maria, eu chamo ele carinhosamente de boy marido. É o que eu falo agora, também conhecido como boy marido, né? É? Boy marido. Inclusive, tem gente que chama ele na rua de boy marido, é engraçado. Ele fala, não, já pegou mesmo, esse nome, fica bravo, não gosto muito não. Mas apelido, quanto mesmo, fica bravo é pior. Aí eu chamo ele carinhosamente de boy marido e acaba que todo mundo chama ele de boy marido, né? Mas o nome dele é Felipe. Então, meu problema é isso, é não querer mesmo passar ferro, mas eu vou, né? Vamos na fé que vai dar certo. Até Natal para cumprir essa promessa. Vai dar certo, né? O que não deu certo foi o asa, né? Rapaz, que situação. O ombro quebrou. Quebrou duas vezes. Sinceramente. Falta de manutenção. Não, e falta de planejamento do time também, né? Não, aí contrataram um ônibus, segundo informação, um ônibus de uma empresa aqui de Arapiraca, que foi contratado para viagem. E ninguém foi lá ver o ônibus. É porque a obrigação, na verdade, é da própria empresa, né? Não, mas e também por que saíram em cima da hora? Não, não, não. Foi em cima da hora? Não, não. Programaram para sair ontem, no horário programado, depois da janta, algo do tipo assim, mais ou menos isso. Sete, pouco da noite. E o jogo era ontem? O jogo hoje. Ah, o jogo hoje, é hoje. Hoje, quatro da tarde. Seria hoje. Ah, entendi. Mas aí, como o ônibus quebrou, a delegação resolveu voltar para Arapiraca. E não disseram não o nome da empresa? Não, disseram não. E por que não disseram? Ah, porque preservar, né, a empresa. Entendi. É interessante. Entendi. Preservar. Era melhor ter ido no fantasmão mesmo. Pelo menos tinha uma desculpa. Se quebrar, é o fantasma. É verdade. Tá tudo certo, e né? Assim? Se o time tem um ônibus, por que não viaja nele? É, justamente. É. Não é isso. O quebrado pelo quebrado, aí contrataram esse quebrado. Mas o fantasma não tá quebrado, não. Então, não é isso que eu tô dizendo. A gente tava fantasmão, tava precisando de uma peça, não era alguma coisa. Enfim, né? Enfim, né? Fica difícil. Já é o segundo, né? Que é cancelado. Do Asa? É. Amistoso? Ia ter outro que foi cancelado, não foi? Não, teve um sábado. Não, mas não teve. Tem um que não vai ter mais. Qual é? Eu vou olhar. Mas tem um que não vai ter mais, não mas é? Mas tem um que vai ter sábado. Não, tá certo. Já sábado contra o time do Zumbi. Aí tem um outro que é contra o Falco, aqui em Arapiraca, dia 23. E dia 29 contra o Confiança. O Retrô foi cancelado, não foi? Foi. Contra o Retrô. Teve um cancelado. Foi. Ah, não, porque não deu certo o acerto. Não deu foi. Certo, o Retrô vai fazer lá mesmo. Mas tinham falado, né? Aí não teve. Isso. Então, pois eu me lembro que teve sim um aí que foi cancelado. Mas tudo bem, né? Vamos embora. Vamos. Não contrato mais não, viu, essa empresa? É. Diga o nome dela pra gente também não contratar. Mas é fácil descobrir. É fácil. É. Vamos descobrir. Vamos fazer manchete do... Pode descobrir. Vamos na manchete do NN1 pra eu trago essa matéria porque, assim, é um assunto delicado, mas que é relevante, porque uma amiga chamou a polícia após a mulher relatar uma discussão com o marido. Só que aí a vítima se recusou a prestar queixa. Aí você. Aí não fica aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É. E às vezes, assim, a pessoa quer ajudar, porque a gente mete sim a colher. Você tem. Se eu ouvir os meus vizinhos brigando por algum motivo, ou ver um cacete no meio da rua, eu vou ser a primeira a ligar pra polícia. Mas o que aconteceu nesse caso? Ela teve uma discussão com o marido e foi pra casa da amiga. Ela saiu de casa pra casa da amiga. Chegou lá, contou o que tinha acontecido. Aí a amiga prontamente ligou pra polícia, certo? Quando a polícia chegou, ela disse, não, tá tudo certo, foi só uma briga de casal. Aí fica difícil, né? Aí, quando tiver uma coisa mais séria, provavelmente a sua amiga não vai lhe ajudar mais, porque ela já tentou ajudar e você se recusou, né? A polícia chegou, aí fica aquela situação chata, né? A amiga com cara de tacho, porque ligou pra polícia. A polícia que foi olhar assim, e aí, bora resolver? Não, tem o que resolver, tá tudo certo. E eu digo e reforço, eu sei que não é fácil relatar violências domésticas, mas relatem, porque depois o prejuízo pode ser muito maior e a gente vê aí todos os casos de feminicídio que só crescem. Ah, mas ele não bateu em mim, mas não começa com a agressão, não. A agressão não é o primeiro sinal de violência doméstica, começa com a violência psicológica. A agressão, ela vem depois. Então foi o que essa mulher argumentou para a polícia. Ah, não, a gente discutiu, mas ele não bateu em mim. Sim, para a polícia. Ah, não, a gente discutiu, mas ele não bateu em mim. Sim, mas a agressão não é o primeiro passo para um ciclo de violência, infelizmente. O governo injetou mais de 214 milhões de reais na economia, né? E eu só trago a observação de que foi a segunda parcela do décimo. Porque, na verdade, a partir deste ano de 2024, o governo está pagando os outros 50% no mês de aniversário. Isso. Então, na verdade, em novembro não teve uma folha de pagamento do 13º, porque... Só para quem aniversariou em novembro. É, isso, porque a cada mês, todo aniversariante do mês recebe 50% do décimo. E aí, em dezembro, ele paga o restante. Quando foi instaurado esse novo processo, o servidor ele tinha a opção de dizer, não quero receber. Mas eu acredito que quase ninguém foi lá, né? Assim, pedir para receber, porque fica também um dinheirinho extra no aniversário. E é uma forma também de exonerar a folha para uma porrada só, né? Porque são 214 milhões a metade. 12 milhões a metade. Então seria um valor muito alto para o governo, né? Pagar esse décimo de uma vez só. E isso não é só uma política pública estadual. Tem empresas privadas e essas três, que fazem essas três folhas dão 1.350 milhões. É muito dinheiro. Então, assim, mas tem dinheiro. Mas não é isso, gente. É finanças. É complicado você administrar tanto dinheiro. E tem empresas grandes que já fazem isso. Grandes empresas já têm essa política justamente para não ter uma folha muito grande em dezembro. Então, ela paga metade no mês de aniversário, que é bom para o funcionário, e a outra metade aí em dezembro. O próprio INSS já faz isso há alguns anos, isso, né? Ele adianta para quem é aposentado e pensionista, metade, já é metade, né? Meia, em maio. Porque isso é uma folha de deixar o pagamento mais tranquilo, né? Porque realmente você desembolsar um montante de uma vez só, por mais que se tenha, mas existem as programações, existe dinheiro que fica aplicado. Então, economicamente, é melhor para as empresas fazerem isso. E não é uma política só governamental ou pública, né? Empresas privadas também fazem isso. Aqui não, viu, gente? Aqui a gente recebe todo mundo em dezembro, inclusive o Clevânio recebeu já, o décimo vai pagar o café da manhã. Graças a Deus. É só pra já isso. Já gastei. Eu tô dizendo isso porque ele tá dizendo que não tem salário. Aí outros mandaram ele pagar um negócio e ele não quis pagar o café. Não foi? Foi, porque você disse que não tinha salário, mas você recebeu o décimo. Pulemos essa parte. Vamos pular. Um ano após o rompimento da Mina 18, né, que virou manchete em todo o Brasil, inclusive manchetes internacionais. Então, um ano depois, o IMA intensifica as ações ambientais e os estudos apontam condições preocupantes na Lagoa Mundaú. Porém, isso não tem a ver necessariamente com o problema da Braskem, porque os problemas que preocupam na Lagoa Mundaú é de lixo, de esgoto, assoreamento de terra, manchas de óleo que estão aparecendo na lagoa. Então, assim, a biodiversidade do local está comprometida. Não só por conta da Braskem, né? Não só por conta da exploração da Braskem no local. Isso é um problema que já atinge, inclusive em relação à Braskem, à mina, ao rompimento de outra mina. Não há nada que indique um novo problema lá com as minas. Mas há um problema, sim, ambiental devido à grande poluição na região. E aí não se trata de um problema específico da Braskem, mas o IMA com a UFAL continuam fazendo testes mensais na região e completou no dia 10, ontem, dia 10, completou um ano do rompimento da Mina 18 lá em Maceió. E só para finalizar, a Bia Souza, a nossa judoca medalhista de ouro olímpica, ela foi indicada ao prêmio de melhor judoca do ano no Judô Awards. É como se fosse um Oscar da Federação Internacional de Judô. Então a Bia é a única brasileira que vai concorrer ao prêmio aí de melhor judoca do ano. Ela que é uma mulher preta, gorda, como ela mesma se auto-intitula, tá? Ela, quando ela ganhou esse ouro, né? Ela veio de origens humildes, uma mulher preta, gorda, que foi lá e ganhou o nosso ouro olímpico. Uhum, muito bem. E eu volto amanhã. Muito bem, garotinha. Quem sabe de fato. Certo. 8h32 agora. Nós somos patrocinados pelo Supermercado São Luís, a diferença e a qualidade. Também em nome de Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. JR Gás, 25 anos, 50 mil em prêmios. Peça pelo 99692-2222, 0800-021-6060. Morada Construção, tudo para sua obra você encontra na Morada. É piso, é revestimento, é porcelanato, é louça sanitária, parte hidráulica, elétrica, tintas e muito mais. Olha, produto de qualidade, com preço baixo, bom atendimento não, é o melhor atendimento da região, além da melhor entrega, e a entrega é grátis, tá? É só na Morada Construção, Rua Pedro Corrêa no centro, Rua 30 de Outubro também no centro aqui de Arapiraca, na Rua Brasília, no bairro Brasília, e a nova loja da Morada Construção, na Rua José Emílio de Lima, no bairro Jardim Esperança. Então entre, a morada é sua. Azul Atacarejo, aqui tem preço e serviço. Comando 91. Notícia. Agora, no Comando 91, o maior giro de notícias da sua manhã, com a melhor equipe de jornalismo do rádio alagoano. No ar, o Giro Geral. A justiça decretou a prisão preventiva de Gisele Beatriz Dias, de 42 anos. Ela é acusada de envenenar as filhas gêmeas, Manuela Pereira e Antônia Pereira.